Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Para todo o sul do Brasil, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala, magrinho, Marcos Pianges. Tô magro. Se largou, como, se largou. Agora lomba abaixo no emagrecer. Como processo colateral do meu emagrecimento, perdi toda a bundinha que eu tinha. Pois é, pois é. Tinha uma bundinha gostosa. Tinha. E um queixo também, tu tinha bunda e queixo. Agora não, não tem mais. Nunca tive, mas bundinha perdi a minha bunda. Tô nada, não tem nada no meu cofrinho. Tá bem, cara. Tá bom. Fala, Porã! Tamo aí, meu irmão. Legal, legal, Marcos. Vê esse processo também no Marquinhos. Legal, legal, cara. Marquinhos tá ficando mais bonito. Não, vem com processo. É isso aí, é saúde, saúde. Tá ficando mais um processo. Fala, Maurício Amaral, beleza? Ainda assim eu desejo Porã e Marcos Pianges. Deseja? Ainda desejo. Desejo! Mesmo sem carne. E tu, Mr. P? Tô bem, boa tarde. Beleza, boa tarde. O Duda Garbi trouxe o Geison. O Paulinho Brito. Boa tarde. E o Paulinho Santana. Hoje é 108 anos do imortal. Parabéns, tricolor. Parabéns a todos os tricolores. Tu não me interrompa. Pô, desculpa, mas eu tô dando os parabéns, cara. Ô, seu velho imundo! Ah, não. Hoje vamos começar? Hoje não. Calma. Ele falou que não me interrompa, tu que és o dono do programa, tu que és o chefão aqui, ele quer mandar em ti. Quem vai cantar parabéns sou eu. O Magrinânimo não merece isso aí, ó. Este vagabundo, mau caráter, não. Uma boca torta cheia de esmagma. Tá bem, é isso aí. Vamos nós. A estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira é o Homem Galpão Crioulo. É o Homem Show do mês de setembro. Neto Fagundes. Mês Farroupilha, né, compadre? Ele veio daqueles circos, assim, aquelas famílias comandavam, né? Entrava o cara, agora é isso, família Mancini! Era o homem show, e tinha cara, era o homem show. O cara mergulha num copo de água, assim. Dava uma pena, dava um intervalo, assim, eles começavam a vender os negócios, era todo, os cinco faziam tudo, né? Eles eram o Globo da Morte. Eu queria ser o cara do tarol no circo, né? O cara mais emocionante. Né? Hoje é onde, compadre? Única coisa que eu saberia fazer, né? Onde é que é, Neto Fagundes? Tem show hoje, compadre? Hoje estaremos aqui na cidade, querido. Mas graças a Deus. Em Porto Alegre. Acampamento Farroupilha. De novo? Ontem. Ontem foi a apresentação dos Fagundes lá. Vai voltar hoje, compadre? Temos um evento lá pra fazer também dentro do acampamento Farroupilha. Que legal. Ah, show de bola. Tá bom, meu compadre. Mestre, né? É bom esse acampamento Farroupilha. Olha que coisa boa, grande acampamento. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2011. Que é, Porã? Acho que tu não apresentou. Apresentou, sim. Como que eu não vou apresentar o Pi, rapaz? Sim, Que é isso, cara? Como disse o Tionico uma vez, que esqueceu o nome de um amigo dele, amigão dele, assim, e ele começou a enrolar, esqueceu o nome do cara. E a Rô dizia assim, vamos, Nico, por favor, no ponto, chama o cara. E ele, pois é, um lugar como esse tem que ter uma liderança, que alguém que comande, que coordene. E ela, deu, chama ele! Eu, Tionico, se essa figura que tá aqui do meu lado é tão importante pra mim, eu me recuso a apresentá-lo. Ele mesmo se apresenta. Ai, que isso, é cara. Nego é muito nego veísmo. Grande palestra do Tionico ontem. Emocionante ver o Tionico falando sobre o Alegrete, sobre Revolução Farroupilha. É um talento da família. Pô, e já que ninguém me apresenta, eu me apresento, então. Meu nome é Alexandre Fetter. Somos o Pretinho Básico. Vamos juntos com a nossa querida e milionária audiência até as 14h. Hoje é dia do cliente. Opa, você que é cliente, como nós todos somos, um grande abraço. Deixa eu só entender. É pois aniversário não. Do Grêmio e dia do cliente. Dia do cliente. E o cliente sempre tem razão. Tá certo. Né? Sabe que eu tô E hoje também é dia do respeito ao velho. Ao idoso. A velha. Por a favor, você, né? Que nasceu hoje e tem 108 anos, William o nosso abraço. Respeitamos tantos velhos que demos férias, né, para o mais velho de todos nós, aqui no programa, na semana do dia do velho. Eu não me canso de ouvir isso. Isso aí. É uma coisa de louco. Mas o dia do respeito ao velho é uma data comemorativa do Japão. Só podia. Que demonstra o respeito e o valor dado às pessoas idosas que já muito produziram por nós, pavimentaram a nossa estradinha na nossa vida, né? Pavimentaram. Reconhecendo a sabedoria invariavelmente superior do idoso, essa é uma data difícil de ser lembrada no país, porque o Brasil é um país que caga e anda para os seus velhos. Mas tem mudado, velho, né? As empresas já estão contratando mais idosos, pessoas mais velhas, porque sabem da experiência, né? Por muito tempo o cara fazia 50 anos de idade. Meu Deus do céu, se perdesse Não, e hoje um cara com 50 anos de idade é um jovem com 50 anos de idade, exatamente. Né? É isso aí, Magnata. Eu tô com 50 aí, tô arrebentando. Valorizar muito. Gente que não beije, né? Velho se beijando é uma cena muito nojenta, gente. Se você é velho, beija em casa, com a porta fechada. Que isso, Marcos. Não, tu vai ser velho um dia. A minha mãe foi arrumar uns namorados aí depois de velha, cara. Ela beijava. Ah, cara, é nojento. Cara, qual é que é teu lance, cara? Tu tá me incluindo nesse lance pra completar ela tua mãe ainda. Aí piorava tudo. Aí piorava. Isso aí que tu tá com ciúme da tua mãe. Eu beijo. Cara, eu que diga, cara. Eu tenho 52 anos, namoro a mãe do Marquinhos, sempre nos damos muito bem. É que boca de velho, ele começa a ter umas rachaduras, boca de velho. O que tu quer dizer com isso? Isso acontece, né, cara? O que tu tá querendo dizer com isso? A tua boca é pior ainda, Paulo. Eu beijo. Não, tu beija na boca, Santaninha? O meu apelido era... Beija, beija. Era. Achei que eu era beijo na esquina. Hoje é cigarro. Beijou tanto que caiu a boca, né, seu excomungado? Bom, olha aqui, ó. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Olha que bonito isso aqui, que bacana, que exemplo para toda a comunidade. Vereadores trocam socos em sessão da Câmara de São José do Hortêncio, no Vale do Caí. O único vacilo. Cara, fica o toque aí, né, cara? Quem quiser aí também partir para esse lance de aproveitar melhor. Melhor as reuniões da Câmara. Eu sou a favor disso, ó, com armas. Não, peraí, cara. A sessão já havia sido interrompida por causa da intensa discussão entre os vereadores João Adolar Petri e Valdir Libório Dil. O Dil afirmou que o colega não tinha moral para falar sobre recursos públicos, ao que Petri respondeu que tinha muito mais moral do que o colega. Eu matei apenas 3! O Dil correu na direção do Petri e os dois se agrediram, sendo separados pelos outros vereadores. Esta não é a primeira vez que acaloradas discussões entre parlamentares de São José do Hortêncio geram interrupções nas reuniões. Por falar em vereador, o vereador aquele que proibia o grupo RBS de mencionar o seu nome. Vamos mencionar o nome dele. Ele estava envolvido na farra das diárias, ele perdeu a proteção judicial e o grupo RBS pode sim... Adenir Weber! Repita! Adenir Weber. O senhor Adenir Weber está sendo investigado pela farra das diárias e o grupo RBS não podia falar o nome dele. Agora está livre. Não, só o dele. Podia falar o nome dele, que ele entrou na justiça. Agora, o cara que entra na justiça pra... Alguma coisa tem, né? Claro. Não pode falar meu nome. Uma coisa tem, né? Tá preocupado, né? Ele não quer ser exposto, né? Não, mas a boa notícia é que acabou a censura, né? Acabou a censura. Essa é a grande notícia. Não, aliás, reinava... 13 dias. Reinava a grande expectativa, porque há 13 dias a empresa não podia exercer o seu direito de trabalho, né? Não podia divulgar o nome de um cara que não é sob investigação. É uma informação. Isso aí, o maior absurdo foi ver na coluna da Rosane de Oliveira, um certo dia na Zero Hora, na semana passada, estaria o nome desse cidadão. Com tarjas pretas, cara. Aquilo ali me remeteu a um tempo horrível, né? Que a gente viveu aqui. Eu era muito pequeno, mas enfim. Que bom que acabou. Que bom que estamos evoluindo e não involuindo, né? Isso aí. O diretor da Defesa Civil de Brusque foi demitido por ter dito que a cidade não corria perigo com enchentes. Que barbaridade. O Eliseu Miller Júnior foi retirado do cargo pelo prefeito. A decisão foi anunciada após uma reunião sobre a análise dos estragos causados pela chuva. Brusque foi uma das cidades mais afetadas pela chuva e está em estado de calamidade pública. Exatamente. Ah, que coisa séria. Trabalhou no Almir que tinha esse cidadão. Eu dei a dica pra ele, não vai dar agora. Aqui não chega. O que deu barbada pro cara da Defesa Civil lá? Deu babada errada. Alguma coisa aconteceu, não sei o que aconteceu. Choveu muito. Deu uma babada. O problema é chuva, né? Não previa a chuva, né? Não tem como prever a chuva. Se não chovesse, não ia dar. Às vezes até aqui a RBS erra. Vai dizer, ó, vai chover da sol. A RBS não erra. Erra sim, ô seu velho. Não erra. A RBS é do Nelson. 107 milhões de brasileiros vivem com menos de R$465 por mês. As crianças continuam a ser o grupo etário mais representado na pobreza e na pobreza extrema. É a metade da população. 107 milhões de brasileiros. Caramba! Metade da população. Um país de miseráveis. A porcentagem de idosos sem renda no Brasil hoje é muito baixa. Caraca, meu, agora me assustei, velho. Ah, e aí aí fica fácil, né, pros classe média, com o seu terninho, sua casinha, reclamar que o governo é assistencialista, né, cara? É. O governo precisa ser assistencialista porque tem 107 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Caraca, velho. Projeto Cultural incentiva a troca de livros em paradas de ônibus de Porto Alegre. A partir de hoje, a partir do mês que vem, paradas de ônibus das avenidas Getúlio Vargas, Goethe, Independência, José de Alencar, avenidas Getúlio, Goethe, Independência e a rua José de Alencar vão receber um stand ou uma estante e irão se tornar um local de troca de livros, discos e até DVDs entre os moradores. É isso aí, Magnata. Sabe quem começou isso aí, né? Quem começou? Eu comecei isso aí nas paradas de ônibus, trocando uma paradinha aqui, uma paradinha ali. E assim a gente vai, né? Aliás, viu minha foto na Zero Hora hoje com o governador ali na capa? Tá ali do ladinho, acendendo, né? Acendendo a chama crioula. Tá meio borrada a foto. Tá meio bocadinho, né? O foco tá no fogo, né? Atrás, lá perto da bandeira. Sempre tem fogo na tua frente, mano. Sempre tem fogo, sabe? O cara tá lá quase rasgando a bandeira lá na foto, sou eu, mano. É tu, rasgando. Lado do Adão Vila Verde ali. Os interessados em participar podem deixar e pegar na parada os títulos que interessam. Eu queria só uma rodada rápida de opiniões sobre isso. Já rolava isso, não rolava? Não, é projeto piloto e agora vai ser... Tinha um projeto piloto ali na frente da casa do Duda, eu acho. É verdade. Imagina, cara. Tinha só livros. Então isso. Eu vou chegar agora tem as prateleiras, os livros se foram. A 1h15 e vou deixar um livro ali. Isso. Há quanto tempo vai durar esse livro ali? Cara, e aí, cara? Alguém não pegou? A intenção é deixar... A intenção é trocar. Tu larga o que tu quer e pega o que tu quer ali. Tu leva pra ler, terminada a leitura, volta. Os caras tacam fogo em container de lixo. O que, que tu acha que eles vão fazer com os livros em parada de ônibus? Vão jogar no meio da rua. Ah, mas se a gente não tentar também fazer alguma coisa, né? Nesse sentido, pra melhorar. Tinha que tentar educar o povo, né? Tinha que tentar educar o povo, né? Isso aqui não é Finlândia. O Davi Coimbra contou a história de um cara que escreveu um livro, ele ajudou a editar esse livro. O nome é O Diário do Diabo. É um cara que com 6 anos foi entregue pela mãe na Febem e aí começou, né? Matar, estuprar, roubar, e aí foi preso e na prisão aprendeu a ler. E aí mudou de vida. Aprender a ler mudou a vida do cara. E aí ele resolveu escrever um livro. É libertador, né? Tu tem o ensino e te liberta de muita coisa, né, cara? É louvável, mas... É, mas acho que a iniciativa tem que se ter a iniciativa, okay. Mesmo que as pessoas não, né? Beleza, tem que ter a iniciativa, é isso aí. Tem que ter a iniciativa. Tá certo, aplaudir a iniciativa. Bem. Tinha que botar câmera em tudo, amigo. Aonde, Marcelo? Câmera na cara de vagabundo. É verdade, não é verdade. Não vem esconder a cara com falar comigo, não. É verdade, Marcelo. Hoje temos prêmio no programa, hein? Temos prêmio no programa não hoje, não vem esconder Marcelo. A cara pra falar comigo, vagabundo. É verdade. Tapa na cara verdade, de vagabundo. É verdade. Vai botar fogo? É vai botar fogo em container? Não. Vai roubar os livros? É verdade. Tapa na sua cara, é maluco. Verdade, acabou é de censurar, meu, se tu gritar desse jeito aí, meu. Acabou. Pescador. Pega um peixe albino. Quem? Pescador. Pescador. Pesca um peixe albino de 3 metros. É verdade. 3 metros de altura. Não, é verdade, peixe 3 não tem altura. É da cabeça ao rabo, isso. 2 metros. 2 metros. É verdade, notícia adulterada. 30 centímetros na Espanha. É verdade. Tá aumentando. Lá na Espanha. Não, no Brasil o centímetro vale mais. É verdade, é verdade. Pô, a moeda. É o centímetro tá superfaturado. O centímetro brasileiro superfaturado. Tá superfaturado. É verdade, vale é mais. Valorizado. E disse ele, o pescador Matt Gallant. Ah, o Gallant. No Rio Sempre. Abro. Ah, o Abro é verdade. Lá. Cheer. O Rio Abro tem muito peixe. Tem muita piranha no Rio Abro. Fiquei espantado quando tirei o peixe do rio. É verdade. Pegou um peixe albino, nego velho? Olha, querido, uma vez peguei, me deu uma dor nas costas, querido, que era muito baixinho. O problema do peixe albino é que ele demora pra ficar douradinho, né? Na hora de assar. Aquele é o dourado, é outro peixe. Americano é preso após roubar um banco e sair do assalto, da cena do crime. É verdade. E ir para um clube de striptease. É verdade, olha lá. Clube de striptease. Olha lá as imagens, olha a música, toca a música. É aquele lugar que fica tocando Phil Collins. Não, não é, meu. Não. Toca Phil Collins. Na minha época tocava Phil Collins. Aí tem o locutor. E aí tem sempre um locutor mandando abraço. Mandar um abraço pro Marcelo da RedeTV. É verdade, é verdade. Sempre erra o lugar. É verdade, é verdade. Tem um áudio do locutor. Tem um áudio do locutor, vamos colocar aqui no ar. Dá um abraço. Muito bom estar com você. Prazer emocionante. Neto Fagundes do Fogo de São tá aqui nos visitando. E aí ele saiu do assalto e foi pra um clube de striptease. É verdade. E aí foi preso no clube de striptease. É verdade. Que é onde as mulheres dançam. É verdade. E uma americana ostentou uma língua de 9 metros. Ah, é? E 5 centímetros. Que isso? Entrou no livro do Guinness Book. É verdade. Era uma gravata. 9 centímetros. A notícia diz língua de 9 metros. É verdade. A notícia tá mentindo. E é 75 centímetros. Não, não existe, não é existe. É 9 centímetros e 75 milímetros. Quem que mudou a notícia? Como é que tu vai ter uma língua de 9 metros? Quem mudou a notícia? Eu acredito. Dá pra pintar a parede com a língua. É verdade, é verdade. Peter, a Ceruora já mentiu? Nunca. A RBS já mentiu? Nunca. A imprensa brasileira já mentiu? Já. É verdade, é verdade, é verdade. Nunca mentiu. Já mentiu, a imprensa mundial já mentiu. Jamais mentiu. Ora, homem na lua. É verdade. Jornalismo não mente, amigo. Ora, mataram o Bin Laden. Duas coisas que não mente, que você pode confiar: jornalismo e publicidade. Cara, o Pretinho Básico mente, cara. O Pretinho Básico não é jornalismo. É verdade. É babaquice. É lixo cultural. Lixo cultural. É verdade. Somos umas hienas. É verdade. Então a menina... O Marcelino tá no É Verdade faz 8 horas. Já. É verdade. O Marcelino tá... É verdade, tá imperativo. É verdade, é verdade. Tá monotemático. Chanel Tapper tem 9 metros de língua. Ela mora na Califórnia. O órgão tá tem língua, quase hein? O mesmo comprimento de um iPhone. Viu? É verdade. É centímetros, cara. Um iPhone não, é um iPhone gigante. iPhone lá é um iPad. É um tapete com a língua dela, então. 9 metros. Meu Deus do céu. Obrigado, filho. Marcelo. É verdade. É um de produção. Amanhã tem erramos. Erramos. Erramos. Errei, erramos. Era 9 centímetros. Tá bem. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. O e-mail do Dejair. O nome dele é Dejair. De quê? De quê? Dejair. Ele mandou aqui, Dejair. Diz assim, prestem atenção. Em uma planície viviam um urubu e um pavão. O urubu. Certo dia, o pavão refletiu. Sou a ave mais bonita do mundo animal. Tenho uma plumagem colorida e exuberante. Porém, nem voar eu posso. Para que eu possa assim mostrar minha beleza? Ah, verdade. Feliz é aquele lá, o urubu. É livre para voar onde o vento levar. O urubu, por sua vez, também refletia no alto de uma árvore. Que infeliz ave eu sou. A mais feia de todo o reino animal. É uma toalha. Ainda tenho que voar e ser visto por todos. Quem me dera ser que nem aquele lá, ó. Belo, vistoso. Aquele lá, sim. Chamado pavão. Nisso, ambas as aves tiveram uma brilhante ideia em comum. Se juntaram para discutir o fato. E aí, ora, chegaram à conclusão de que seria interessante cruzar um com o outro. Cheers. Opa! Gerando aí um descendente que voasse como urubu e tivesse a graciosidade de um pavão. Então fizeram uma cruza. E neste momento, depois de um longo tempo, nasceu então... O peru, que é feio pra cacete, não voa. Pô, mas o peru nos dá muita alegria no Natal, né, cara? Pelo menos ali. Oh. Em Grenal também. Cuidado, essa coisa tá ruim. Não, velho, não só no pode Natal, piorar. Né? Pode piorar. Eu, durante 3 meses corrido, me apaixonei por um peru. Como assim, nego, velho? Me apaixonei, meu. Fui dar uma voltinha, querido. Uma loucura, aquilo. Balanço que tem o peru. Com aquele pescocinho. Malemolência do peru. Malemolência. Eu jogo de cintura. É uma bola de peru. É o manha de ovo, né, querido? E aí, Paulinho Brito? Boa tarde. Boa tarde. Tudo belezinha. Olha, tudo belezinha, Paulo Brito. Olha o Damião ontem, hein? O que, que foi isso, hein? Lambretinho, hein? Maravilhoso o Damião aprendendo a jogar futebol, hein? Como não assim, é Paulo Brito? Não é só gol. Como aprendendo a jogar futebol? Se aproveitando o personagem pra tocar uma frase. Que modalidades esportivas para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Olha as Olimpíadas. Tá chegando, né, Brito? Olha no Rio de Janeiro, RBS TV Globo! Arremesso de corpo na vala. Que isso, cara? Barras paralelas na grade de prisão. Olha que coisa boa, porã, me olhando uma cara feia. Que coisa, hein? No Rio, né? Tô preocupado. Levantamento de propina. É boa uma propina, hein? Esse texto é meu. É teu? Escrevi na 0 hora. Sério? Quando saiu o Rio nas Olimpíadas, escrevi na 0 hora esse texto. Oh. Eu lembro. Tu vê que bonito. Eu lembro, né? Cara. O texto dá a volta. Pô, demais. Vai, volta com um autor anônimo. É. Legal ter um texto teu no programa, Marcos. Mas eu acho que tu tá falando muito palavrão na tua coluna na 0 hora, Marcos. É, né? Eu vou ligar lá pro Ricardinho Stefanelli e perguntar pra ele: Ricardinho Stefanelli, podemos falar na 0 hora palavrões? O Marcos Piangers está abusando. Pequeno, peço desculpa, eu tenho filho pequeno que lê jornal e eu não acho legal. Então o que vem a seguir, Marcos Biagers. Vamos rir, pessoal, porque é, agora é um texto. Não, agora nós estamos na briga. Olha, Gui, Marcos Piangas aí, as modalidades esportivas para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, é. A melhor é o gestual do Paulinho Brito, que a gente não pode mostrar no rádio aqui. Olha, 100 metros com tiro! Olha, dá um tiro! Revezamento de cativeiro, é. Muito bom. Boa. Que texto, cara. Salto em quadrilha. Assalto em quadrilha. Ninguém tinha pensado nisso. Arrastão sincronizado. Olha que texto bom, é. 300 metros de trânsito com obstáculos. E os buracos. Não sei se o pessoal entendeu, são os buracos. Muito bom. Tiro ao alvo da laje. Da laje? Favela, laje. Na laje, fazendo tiro ao alvo. Muito bom. Lançamento de disco pirata. Olha no centro ali. Camelô. E agora o último, 100 metros masculino de desvio de verbas. Olha aí. E tem uma outra coisa legal de desviar também. Desviar de tampas de bueiros no Rio de Janeiro. É que o texto é mais velho que as tampas dos bueiros. Explodindo, né? Tá certo. É verdade. Olha quem mandou aqui o texto do Marcos Biandes. Figueirense, bom time de futebol, é. Torce pro Figueira, é. Me chamo Robertson e manda um Avelha. E também um Dali Grêmio. Parabéns ao Grêmio. Ô, meu, deixa eu colocar aqui na rodada uma situação que a nossa audiência passa e a gente se dispõe aqui, a gente dispõe o Pretinho, disponibiliza o Pretinho para que as pessoas façam uso aqui do programa para, né, relatar seus problemas com enquanto cliente. Hoje é dia do cliente, né? A gente tem que dar voz ao cliente, para que o cliente que seja maltratado no comércio possa reclamar aqui no Pretinho Básico. Então olha só o que escreve a nossa ouvinte Sunny. A Sani diz aqui: olá, maravilhosos, meu nome é Sani, tô muito indignada, gostaria que divulgassem, pois sei que vocês gostam de desmascarar coisas erradas. Pensem que absurdo, imagina se fosse com vocês, o que vocês fariam? Fui até uma loja de moda masculina no Bourbon Country, no Bourbon Canoas, comprei um blazer de veludo cotelê lindo pra presentear ao meu esposo. Maravilhoso. Paguei R$299 no blazer. E este não ficou legal, né? O cara botou o blazer em casa, não ficou legal. Bah, minha linda, troca lá pra mim, pai. Aí ela foi na loja, na semana seguinte, trocar o blazer. Como não havia mais o tamanho que ela queria, ela foi trocar o blazer por outra mercadoria de mesmo valor. Claro. Correto? Correto. Errado. A vendedora me surpreendeu, diz a Sunny, com um aviso, dizendo que o blazer entrou na promoção de R$149. Então eu teria que trocar pelo valor da promoção. Mas que filha da mãe! Ou seja, ela pagou R$299, não ficou legal, voltou na semana que vem o valor mudou e ela vai ter que perder então esta grana. Né? Ela vai perder a diferença dos 299 para os 149, que são R$150, é isso? Tá na nota. Pô. Que barbaridade. Tem nota. Então quer dizer que eu paguei 299 e vou ter que me satisfazer com uma mercadoria de 149? Isso é assalto, é roubo? É verdade. E pior, o gerente me respondeu que isso é sistema. Não podem trocar e se eu quiser rever o valor, terei que entrar com uma ação. Aí ela coloca uma ironia, que cada dia, cada ano que passa, admiro mais a inteligência das pessoas. Escrevi pra vocês porque não acho certo, eu sempre sou correta e acho que não devemos ficar parados. Chega! Mandou aqui a nossa ouvinte, Sunny Lorencena Silva. Cara, vamos dizer o seguinte pra Sunny. Sunny, volta lá na loja e diz que tu foi a mídia, né? Que tu foi a imprensa divulgar essa situação. Depois tu nos retorna. Se eles não tiverem trocado, porque é lei, né? Tem que trocar, né? É Procon. Tu nos retorna a informação que nós vamos com todo prazer dizer o nome da loja aqui no Pretinho Básico. Não, porque isso não tem cabimento e eu conheço essa loja. Eu sei que loja é, eu já comprei lá. E até posso ir, eu tô toda hora no Bourbon em Canoas, posso ir lá e perguntar. Vai lá, Paladino, chega lá e diz, olha aqui, ó, vocês estão malucos. Porque não tem, né? Não, eu tenho menor, mas... Não. Não, isso não tem sentido nenhum. Então, Lourenço, pelo menos pro nosso leigo conhecimento aqui, não tem sentido isso. Talvez ela não tenha nota. Mas tem, não, a casa tem a obrigação de apresentar uma segunda via dessa nota para eles. É isso aí. A casa tem que ter todo o registro fiscal de tudo que entra e sai, né? Não, mas deve ter no sistema lá. Tem no sistema a segunda via da nota. Vai lá na loja, no Bourbon Canoas, nossa querida Sunny. Diz pra elas, pra loja que tu mandou aqui. O guri do Pretinho. Botou a boca no Pretinho e eu tenho certeza que a galera vai resolver o teu problema. Se não resolver, diz aqui pra gente que não resolveu, a gente vai dizer o nome da loja. É, nessas alturas, quem é de Canoas, não precisa nem dizer o nome da loja, que todo mundo já sabe que loja é. Ah, é? É mesmo? Quem é de Canoas, sim, assim? Porque ali só tem uma loja de moda masculina. Tá bem. As outras são moda feminina. Então a loja que a loja... Cabeleireiro. Ou a loja tem também o direito... de nos provar. É uma loja que já é conhecida pelos esquemas. A loja tem o direito de nos provar que a loja está com a razão. Uhum. Certo? Sim. E se a loja nos provar que a loja está com a razão, nós vamos aqui dar a versão da loja também para o ocorrido. Para facilitar, a loja pode mandar um blazer para cada um. Não queremos blazer. Não queremos blazer. Se quisermos, nós vamos lá comprar os nossos blazers. Não, eu quero ganhar. Não. Aqui a gente não ganha nada, certo? Nunca ganhei, meu. Não ganha nada, mas eu tenho presente. Vai daí, meu compadre! O nego velho sentado na varanda, tomando mate, né, querido? Semana farroupilha. Cor bem boa. É bom tomar mate. Chega o carteiro. Aqui os carteiros não estavam em greve ainda. Chega o carteiro, olhou o cachorro deitado no jardim do lado do nego velho. É, nego velho, esse cachorro é brabo? Que é isso, querido? Isso aqui é o meu cachorrinho, isso é manso, que é uma loucura, querido. Aí o carteiro foi entrando, tirando a correspondência da sacola. Nisso veio o cão correndo com os dentes arreganhados. O carteiro largou fincado, né? Correu pra fora do cercado, mesmo assim, mordida nas pernas, arranhão nas costas, uma mordida na orelha do cara. Meu. Aí o cara chegou lá no portão e disse: ô, nego meu! Qual é que é, meu? Tu me disse que o teu cachorro não era brabo? Mas o meu cachorro não é brabo mesmo, querido. É que ele tá amarrado lá atrás. Esse louco eu não sei nem quem é. Um abraço pro Lelo de Blumenau, filho da Clementina. O Lelo da Clementina. Aí aqui diz assim, ó. Já pensou uma criancinha chamada Clementina, cara? Ei, que beleza. Como vamos botar o nome da nossa filha, nego velho? Bota Clementina, deixa esse neném aí. Ô, meu, agora a gente falou há pouco no início do programa sobre a briga dos vereadores, né? E aí tem um parceiro aqui, o Maurício Kummel, ele bota aqui no Twitter. Olha o vídeo da briga dos vereadores. A funcionária que entrega papéis para um deles diz várias vezes: pai, para pai. Caramba. Olha isso. A assessora é a filha. A assessora é filha. Meu só melhora. Meu céu. Só melhora, Brasil. Só melhora, Brasil. Vai, Porazinho. Piadinha velha. Piada velha do Porão. Salão de beleza da Ivete. Aquela que faz o melhor corte de cabelo. É bom cortar lá. Corte de vez em quando. Vou lá hoje. Aí, caros bebês. Não, só corta. Vai uma, corta, passa, costura lá, faz de tudo lá. Corta na frente e corta, pica. Corta o cabelo e pinto. Caros bebês, vai uma piadinha. Abraços do Eduardo de Floripa que manda isso aqui, ó. Numa manhã, bem cedo, o cara faz a manutenção da piscina do clube. Tá ali, de bobeira, dando uma volta em torno do piscinão. Aí deu uma baita vontade de tomar um banho, né, cara? Calorão e tal, né? O magrão olhou pra um lado, olhou pro outro, ninguém. Aí não teve dúvida, foi lá, tirou a roupa e se jogou peladão, né? Coisa linda. Peladão na água, coisa linda. Adoro homem pelado. Tava lá numa boa, né, se esbaldando, bicho solto, quando se dá conta que três finíssimas senhoras chegaram e sentaram-se do outro lado da piscina, na direção de quem sai. Aí o cara, pá, o que eu vou fazer agora, meu? Vai. Pensou daqui, dali, olhou, procurou achar uma toalhinha na borda de cada piscina, juntinho dele e tal, né? Examinou a toalha e se deu conta que é pequena a toalha, né? Diminuta. Ai, que bosta! Essa toalha aqui não tá pra nada. Se eu cubro a frente, a bunda fica de fora. Se eu cobrir o traseiro, aparece todos os documentos. O que que eu vou fazer? Na dúvida, o cara pegou a toalhinha e cobriu a cara, né? Cobriu a cara. E foi saindo de mansinho da água, na direção das distintas senhoras, com cara coberta, tudo mais à mostra e balançando, quando a primeira fala: ai, não é o meu marido. E a segunda: ó, não é mesmo. E a terceira: ai, mas nem sócio do clube ele é. Ô, meu, voltando ali na questão do blazer da loja do Bourbon lá de Canoas, tá? O nosso ouvinte aqui, Vinícius Paixão, eu acredito que ele esteja equivocado na colocação dele. Se ele estiver equivocado, nem cita, cara. Nem fala nada, cara. Não, mas a gente pode ir, pode ir. O sotaque do meu pai, cara. Diz ele aqui, ó. A loja não é obrigada a fazer troca por causa de tamanho. Só se o produto apresentar defeito. É lei. Não, né? É, não, nesse não. caso, é, ele tem razão. É uma, sério? É uma benesse do código de defesa. É um carinho. É. Não, peraí, então deixa eu te perguntar assim. Eu não gostei da mercadoria. Eu vou lá, compro um presente pra ti, Maurício Amaral. Quero te presentear também, um amigo. Sim. Aí eu te dei o presente, tu botou e o presente não ficou legal. É, ou uma cueca pro Porã, sempre fica ou grande. Que seja, exato. Aí tu me devolve o presente, eu vou lá na loja trocar, dizendo, ó, o tamanho não ficou, não é esse, é outro tamanho. Daí a loja não vai trocar? Ela não é obrigada. É mesmo? Ela deveria trocar. Por uma questão de bom senso. É o bom senso. Até pro cliente voltar depois. Assim, ó, se tu comprar um eletrônico e apresentar defeito, a loja é obrigada a trocar. Tá, ok. Tá, mas por tamanho, por cor, por gosto pessoal, não cara, é. Cara, mas assim, eu vou. Se eu não me engano, é o seguinte: qualquer produto, tu tem 7 dias pra dizer que tu não gostou. E com a nota, qualquer produto. Levar a nota. Com a nota e roupa com a etiqueta. Comprou qualquer coisa, tem 7 dias pra dizer, desisto da compra. Alguém que trabalha aí, ou alguém que saiba do código. Mas, Pia, a gente vive isso na carne. Tu vai lá numa loja, tá? Tu vai na é que as lojas numa loja, trocam. Compra um tênis e a pessoa te diz assim, ó, pra trocar tem que trazer o tênis na caixa e com a nota fiscal. Isso aí. Mas eu acho que isso surgiu muito em função de querer o cliente. Claro. Entendeu? Porque o cara troca te vendo porque não quer o tênis. Perder. Vamos imaginar lá nos primórdios do comércio, te vendo esse tênis aqui, a concorrência e tal. Se tu chegar em casa, te incomodar, vem aqui e troca, porque esse é um atendimento e uma forma que ele teria de conquistar, de cativar isso, porque senão ele ia na loja do lado, que esse ia propor algo diferente ou algo assim. Eu acho também. E agora, a lei talvez realmente determine só em caso de defeito. Mas ao mesmo tempo, não é essa a situação, né? Não. Não é essa a situação. A pessoa foi lá, comprou um troço por 300 e agora quer trocar e vale 150. Essa é a situação. É outra história. Vamos fazer. É uma fé, né? É uma fé. Classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Preciso vender uma farmácia urgente. O motivo é mudança de cidade. A farmácia tem só 2 anos, montada, câmeras de segurança, computadores com tela de LCD. A gente já deu esse anúncio essa semana aqui. Beleza, gurizada? Tô vendendo meu carro com tanta dor no peito e particular. Sim, é uma farmácia no Campeche. Em Florianópolis, o cara tá pedindo 90 mil. Foi anteontem que nós demos esse... E eu comprei. Esse toque aqui, né, Almir? Comprei a farmácia. E já quer vender de novo. E quer... Que... Tô revendendo. Ih, se passamos. Beleza, gurizada, tô vendendo meu carro com tanta dor no peito. Tem um Peugeot 307 Passion. Acidente foi grave, né? 1.6, 16 válvulas, preto, completo, 2002, com banco de... Bom, é um Passion 1.6, 16 válvulas. Quem conhece o carro sabe o que que ele tem. Bota o banco mais pra trás. O cara botou roda aro 18 com pneu Yokohama, 4 meses de uso. Os pneus têm até linhas, aliás, tetinhas. Tetinha. Que é as mamiquinhas de borracha do pneu. Isso é bom. E o carro é impecável. Tô vendendo com dor no peito. Só de roda tem mais de 7 mil reais. É burro. Tô vendendo e pedindo no carro todo equipado 31 mil. Aceito o carro de menor valor. Pretinhos, valeu a força. Muita paz e saúde a todos. O resto a gente vai correr atrás. Sou de Porto Alegre, Zona Sul. Uhum. Então é lindo307@yahoo.com.br. Yahoo! lindo307@yahoo.com.br. É verdade, querido. O que é, Amorazinho? Não é Passion? O que eu falei? Passion é 207, né? Bom, mas tudo bem. Vai lá. Passion é a novela, né, querido? É a novela, meu. Bom, cara, o carro é do cara, né? É, o carro é do cara. Bem, né, cara? O pessoal da Maxim que vende Peugeot pode dizer, né? Pode nos esclarecer. É 307 Passion? É 307 Fellini? 207 Passion. Beleza, então, galera, o nosso querido... Grande Magnata Giovanni? Não, esse não é mais. Agora é o Fernando Zimmermann. Ah, é o Fernando? Grande abraço, Fernando Zimmermann. Show de bola, voltamos em seguida. Peraí, querido. Desculpa, Almir. Esqueceste de mim? Esqueci de ti, Almir. Porque tá esse velho catingueiro aqui do teu lado. É, não fica é por isso. Fica atrapalhado daí. Até a pé. Calma aí, ô Santaninha, depois do intervalo é a tua vez. Agora é o espaço do Almir. Fala, Almir. Havaí Projeto Tóquio 2012. Sabe que lá na Almir que tem? Sabe que lá na Almir que nós estamos com uma nova diretriz, né, gente? Qual é a diretriz? É a diretriz da excelência. Boa, Almir. Excelência. Boa, Almir. Até que posso fazer. Finalmente, Almir. Botei uns negócios lá na empresa. Posso fazer mais e melhor em busca de excelência? E o foco é onde? Coração. Onde que é o foco? Foco no pulsar, né, gente? Pulsar. Foco na excelência, né? Cara, tem que focar. Posso fazer ainda mais e melhor com foco em excelência. Posso, claro que posso. A excelência, né, gente? Essa, esse tipo, o coração de pulsando, né, Almir? Questionamento. Esse que é o questionamento. Excelência, o que isso tem a ver comigo? Essa é a pergunta. Fica no ar. Agora, Almir, que tem ressuscitamento. Tu não. Tu estás. Oh, usando de má fé. Boca Torta, eu nem vou falar mais contigo, Boca Torta. Tu és um... põe uma pomba nesse combo aí que tu tá só fica com tabaco na boca. Olha aqui, ó, tu para de me xingar não pessoalmente nem, que não eu não chamei nada. É, por favor. Olha aqui, Neto. Por favor. Tudo... O que houve, Alessandro? É Vanzolin, por causa deste vaga Vanzolin, querido. É nossa, prazer te reencontrar mais uma vez, mas tu não tá bem. Tu não tá bem, bom. Paulo, não tá bem. Eu estava com labirintite. Paulo! Mas eu vim trabalhar mesmo com... Ô, Paulinho, deixa o Almir, deixa o Almir. Vai, Almir. Almir, antes do teu classificar. Deixa eu te perguntar. É os gaúchos, né, cara? É tua capa da revista Náutica dessa edição recente? É tua? Por quê? O que diz? Explica o que diz. O que acontece? Esta é edição de aniversário de 6 anos da edição da revista Náutica, que no título, ironicamente, tá escrito Itajaí está com tudo. Ah, é por causa uma infeliz coincidência, né? Que coisa, claro, né? Claro. Tá falando do quê daí? Mas aqui, no entanto, a matéria enaltece Itajaí como um futuro. E o Rio Itajaí. Um abraço pra você que trabalha no Porto primo. De Itajaí. Todo mundo ouvindo Pretinho no Porto. Então, pra resumir, promissor. Um sapato que tem ventilação, tênis. Ah, boa. Que não dá chulé. Ah, legal. Isso já existe, não é novo. Comprar um pro Pedro Manioto. Tem com vários furos. Tem com vários furos, não dá chulé. Ah, o meu já é assim, o meu. E quem comprar o tênis com furo, ganha a super graxa branca para tênis do homem. Olha aí, graxa, hein? Branca? A graxa branquinha, para deixar o tênis branquinho. Existe? Claro que existe. O Almir hoje foi bem fraquinho, mesmo. É, mas tudo bem, não dá pra acertar todo dia. Acho que o Santana te deixa meio instável aí, né? Te perturba, né? Te perturba. Que vagabundo. Eu não fico perturbado, não. 23 minutos para as 2 da tarde, é show do intervalo. Obrigado pela audiência aqui no Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela parceria. Obrigado a você que nos escuta em outros países, pela internet atlântida.com.br ou também pelo aplicativo da Atlântida no iPhone, no BlackBerry. Também para outros sistemas. Aliás, vem aí o novo aplicativo da Atlântida para o seu iPhone. Muita gente pede o aplicativo da Atlântida para Android, cara. Pessoal, bastante gente está usando Android. São os Androids que mas existe, ouvem. Cara. Existe. Nós vamos atrás da informação e para informar para... Tem para todos. Pra dizer pra nossa galera como é que a galera acessa e por onde acessa pra ouvir Atlântida pelo sistema Android. No Android Store lá? Eu acho que é. É? Eu não sei porque eu não conheço o sistema, cara. Quando eu tava de férias, agora que eu viajei, eu ficava ouvindo Atlântida de vez em quando lá só pelo iPhone, coisa boa. Tá, não, mas aí não é Android, né? Não, eu sei. Tô dizendo pela facilidade que é de ter um celular e poder estar viajando e poder ouvir. É demais. Mandei um telegrama, não chegou. Vamos ver qual é o seu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Mas que bosta de jogo ontem, hein, doutor Peter? Olha só, Deus me lembra. Olha, se eu tivesse narrado, seria muito melhor. Ao menos teria um RBSTV Globo. Meio Brito narrou o jogo ontem. Meio Brito. Mas tava muito ruim. Valeu o Damião, né? Valeu a lambreta do Damião, né? Que cresceu mais uns 20 milhões de euros. É, por aí. Mas credo. E cada bom jogo do Damião, o Simon também valoriza, hein, ó. Porque marcou o Damião, então o Simon também amigo está do sendo Duda, valorizado, né? Personagem. E hoje é aniversário do Grêmio, doutor Peter. Até nós iremos. 108 anos. Para o que der e vier. Mas cantar nesse tom baixo fica meio velório, Santana. Até a pé nós iremos. Ele não consegue, deixa ele. Grande abraço, ele tá 108 anos. Vamos ouvir só o Santaninha, né? Só torcedores, sem hesitar, moça, se quer. Aplaudiremos o Grêmio aonde o Grêmio estiver, Alexandre. Ah. até a pé nós iremos para o que der e vier. Meu, agora vai. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio. Vou dar uma corridinha depois. Ah, obrigado, Santaninha. Vou dar fazer um Cooper depois, Santana. Emocionante, Tá bem, Paulinho. Não, okay. Pode fumar aqui dentro, Santana. Não dá. Quero meu cigarro. Não, lá fora, só lá fora. E vem aí, Julio Iglesias, hein, Paulinho? Doutor Peter, começa hoje em Floripa o Campeonato Brasileiro de Sinuca, doutor Peter. É mesmo, doutor Alceu. Vamos encaçapada lá. Vai ser no Costão do Santinho, ó. O Snook Brasil Masters 2011. Mas cheio de notícia hoje, hein, meu? É, exatamente. Tem 12 atletas gringos e 3 brasileiros. Um abraço pro meu amigo Kennedy. Eu não jogo nada, doutor Alceu. Era isso, doutor Alceu? Era isso, porcaria, doutor. Bom, doutor Alceu, muito obrigado. Olha só, feedback da nossa audiência, tá? Feedback, acho que é importante a gente... Olha o feedback a gente aí, falar o que nos diz a audiência. A audiência diz assim, ó. Existe sim pra Android, mas é muito fraquinho. Tá na hora de um upgrade também. Mais um outro parceiro aqui. Aqui, falando nisso, é Android Market, a loja, e é só procurar por Atlântida, segundo o Guinter e o Marcelo. Boa, aqui. Então tá aí. Beleza. Daí o parceiro diz aqui também, ó. É, existe pra Android e funciona. Avise quando sair a nova versão. Tá bom, vamos avisar. É que às vezes o fraquinho pode ser a conexão do parceiro, exato, entendeu? Exato. Ué, não avisa, tem não. Atualização ali. É, mas é Android, burro. É outra não, coisa. Assim. Mas o Marcos não. Tá falando aqui é, tu que... chamou agora, Maurício, muita gente, burro. Market. Eu chamei o Duda Garbi. Market. Duda Garbi, market, burro. Market. Isso, da market.android.com. Quem tem Android, quem não tem, sabe. Isso aí. Isso aí, boa. Tá obrigado, tá? Não, valeu. Eu tenho abraço. Android. Um abraço, querido. Vai daí, Mr. P. Abraço pro Marcelo Botega, tá de aniversário hoje. E beijo pra Fran e pra Gabi. Coisas que pobre faz. Vamos ver se a gente gabarita hoje. Atenção, escolher o item mais barato na hora da lista dos presentes de casamento. Ah, eu fiz isso uma vez, cara. Que feio. E me adiantei. Mas alguém tem que comprar uma barata. Alguém tem que comprar uma pior barata. O pior é não dar o presente. Cara, o pior é dar um presente caro que não tem significado nenhum. Eu dei tipo um presente. Candelabro. É, um candelabro. Dias aí só sobrou o candelabro, pô. De cadê o candelabro? Candelabro 300. Dá pra jogar detetive. Eu dei um candelabro. Dei um candelabro. O que que serve um candelabro? Quando eu casar com a nega guerreira, tu me dá um candelabro que eu vou aproveitar bastante o candelabro. Ah, eu vela. Cara, bom nome pra cachorro, né, cara? Velhinha ali, azul. Bom nome pra cachorro, candelabro. Odeio candelabro. Odeio casamento. Inclusive o meu. Quer mais, pia? Quer mais, pia? Especialmente o meu. Não. Coisa de pobre, chegar na hora de abastecer, olhar pro frentista, bota 5 pilas, nem que derrame aí, meu. Nem que derrame é ótimo. Chegou com uma garelli pra fazer isso, né? Essa aqui é muito boa, cara. Varrer toda a sujeira do pátio ou da calçada e depois botar fogo. Vulgo faz, o vulgo ainda faz. É legal, mas não pode, né, cara? Sim. Não é só de pobre, também é de velho. É. Né? Não pode a queimar o lixo, a gente pode queimar lixo, casa. Não pode, a gente bota fogo lá. A gente bota fogo lá, né, gurizinho? Eu e o papai. Conseguiu fazer aquele negócio na parada de ônibus que eu te falei pra trocar os negócios? Não, sempre faço, né, Magrata? Então, hoje é dia do cliente. Sabe, estamos com uma fila de cliente aí na frente agora, reclamando. Se deixar, eles vão. Vai, eles vão. Vai, Pi. Quando sair de noite, deixar sempre a luz da área ou da cozinha acesa pros ladrões pensar que tem gente em casa. Isso. Isso é certo. Bom, aliás, nosso abraço solidário ao Jorge Avancini, diretor de marketing do Internacional, que teve sua residência invadida ontem à noite. Que loucura. Foi feito refém ele, suas duas filhas e mais o vigia da rua. Então aqui, ó, dica pra galera que chega em casa, que sai de casa de manhã cedo e chega em casa depois das 6h30, 7h, 8h da noite. Sempre com muita atenção. Pois é nesses momentos que a gente tá saindo de casa e chegando de casa com a cabeça... Nesse momento, chegando em casa, indicado, tem que fazer isso, tem que fazer, que os caras aproveitam pra te pegar. Não, o cara acha que já chegou e já contrapé. Tá de sangue doce. É, não, tem que chegar sempre com cuidado, cara. Você sempre com muito cuidado. Dica pro poder público também aumentar a segurança nas ruas e dar mais oportunidade pras pessoas que assim a violência diminui. E aumentar o salário boa, da obrigado, polícia. Gente. Boa, aumentar o salário da polícia. Boa. Aumentar. Quer mais, Pi? Outra coisa de pobre, fazer umas 5 cópias da chave e perder as 5. Tem gente que tem o talento pra perder um troço. Sair na rua e tá sendo seguido sempre por uma fila de cachorro. O cachorro sempre anda pra trás de pobre. Na volta. Esse texto é meu. E pra fechar, tá sempre pensando em fazer um puxadinho na casa. Ah, é isso, galera. Sempre quer fazer uma reforma, né? Eu sempre faço. Tá sempre com uns tijolos encostadinhos. Barão. Ah, e daí, qual é o problema? Eu tenho meus tijolos, minhas telhas lá. Outra coisa, pobre, velho. É aquelas garrafas que ficam no fundo do pátio também. Ah, sempre. Isso. Tá barão, barão de carazinha que mandou esse vídeo. Sabe que eu tenho meus tijolos lá e tô fazendo um puxadinho lá em casa também. Obrigado, Paulo. Sabe como é que é? Vai, Marcos. Cara, saiu o primeiro ganhador daquela promoção que era aplauso, bro. Opa! Lembra da promoção? Claro que lembro, cara. Então, a Aline de Porto Alegre tá mandando e-mail pro pretinhobásico@atlantida.com.br. Muita gente já mandando e-mail com o assunto quer aplauso, contando a história do cara que, enfim, se acha e que quer aplauso. Se quer aplauso. Autoexplicativo. Na faculdade tinha um cara, ela diz aqui a Aline, chamado Lucas, que adorava contar vantagem em tudo. Se achava o bom pegador. Sempre vinha com uma historinha mentirosa, peguei várias na festa, coisa e tal. A gente já sabia que era mentira. A sua fama já havia se espalhado pelo curso inteiro e estava começando a se disseminar pela faculdade toda. Um dia estávamos no restaurante universitário no horário mais lotado e o colega começou com as suas historinhas chatas para chamar a atenção. Foi então que discretamente combinamos de aplaudi-lo depois da sua mais nova lorota. Depois que ele terminou, levantamos e começamos a aplaudir de pé. E isso foi se espalhando, e o restaurante todo, centenas de pessoas aplaudindo. Nunca vi esse cara ficar tão... Yeah! Final de filme dos anos 80, assim, né? Último discurso. Começa devagarzinho. É por isso que eu sempre digo, a Aline tá dizendo aqui no e-mail, com o pessoal da faculdade, quer aplauso? Então... Toma! Toma, querido. Esses dias eu aplaudi o Magrão também. Aplaudi o Magrão. Perdi a paciência e dei um aplauso no Magrão. O Anderson Silva nele. A Aline pediu e o Lucas vai levar, tá ligado? Que a promoção tá dando sete caixas de chocolate aplauso. Tipo aquela que a gente ganhou aqui? Isso. E mais sete caixas. É pro resto do ano, chocolate. Pro Lucas. Então são sete pra Aline e sete pro Lucas. Galera, pode participar pelo pretinhobásico@atlantida.com.br, botando no assunto quer aplauso. Se o teu e-mail for lido no ar, tu ganha sete caixas de chocolate aplauso. E ainda tem o site pra mandar aplauso virtual pra galera. Foi lançado ontem. Você entra lá no chocolateaplauso.com.br e aí pode mandar o linkzinho por e-mail ou por Twitter. Boa, chocolateaplauso.com.br. Tem o Twitter também, quer aplauso. Lembrando que é um jargão criado no Pretinho, no Pretinho Básico. Abraçado pelo Chocolate Aplauso. Aplauso é Neugbauer, né? É Neugbauer. É, eu me lembro de uma história quando a gente era pequeno, né? Eu me lembro da época da repressão, a polícia bateu na minha casa. Porque eu tinha nascido um filho do meu pai, meu irmão. Nossa. E o nome dele era Ernesto. E aí era aquele negócio, ah, diz que eu tenho um guri aí que se chama Ernesto Che Guevara. E aí o pai disse, não, se chama Ernesto. Ah, se chama Ernesto. E aí o troço já começou a encrespar e vem a minha mãe assim. Disse assim, não, eu gostaria de dar a minha versão por que, que o menino se chama Ernesto. Não tem nada a ver com Ernesto Guevara, é que eu tinha muito desejo de comer chocolate na gestação dele. E eu gostava muito de um chocolate chamado Ernesto Neugbauer. E aí eu acabei botando o nome do fundador da empresa. Muito bom. Aí ou seja, ela foi rápida pensando aquilo, o que que eu vou dizer, né? Mas a homenagem era mesmo pro Che Guevara. Não, era porque eu tinha falecido em 68, faleceu o Ernesto Guevara na Bolívia. E o pai... Che Guevara. Che Guevara. Che. Aqui mandou a mulher e o chimarrão. A mulher nova, querido, tu conhece, né? Que nem canha. Embebeda ou estraga o estômago, né? Já mulher inteligente, querido, é que nem mate com bomba nova. Tu custa acertar em boca dura, querido. Às vezes tu nem acerta, né? A mulher loira, querido, é mate de erva fraca, querido. Em seguida perde o gosto. A mulher desfrutável, querido, é o primeiro mate. Tome o mais que possa e dá uma cuspida fora, querido. Aí os pinto logo aproveito. A mulher criada solta é mate de roda muito grande, querido. Chega na nossa vez, a erva já tá lavada, né, querido? A viúva nova, linda e rica, querido, é mate com bolo frito, querido. Não tem nada igual, né? Um abraço aqui, querido. Ô, meu, como a gente fala... coisa errada nesse programa. Muita coisa errada. Os 7 dias pra troca é só pra compra por internet ou por telefone. É isso que eu tava dizendo agora. Que não é a compra presencial, que o cara não vê a mercadoria. Ah, é. É, então tem esses 7 dias pra se arrepender. E pra serviços também, ó. E aí... Pra serviços também. Não sei. Contrata lá a NET. Aí tu se arrepende em 7 dias, pode voltar atrás. Certo. É, mas não volta. Mas não volta. Com a NET não volta. A NET não se volta. E o pai do Pedro Esmalioto avisa aqui que é só esses 7 dias é pra produto com defeito. Tá. E a troca garantida é pra bens duráveis com defeitos. Certo. Tá, seja, é uma cortesia da loja de trocar, entendeu? Ok. O cara tem um magrão aqui que comprou o tênis, ficou apertado, voltou com a nota e a loja não trocou. Não trocou. Ou seja, perdeu a loja que... essa que motivou tudo isso está no direito de dizer não vamos trocar. Tá, não, porque a situação não é essa. A situação não, ela quer trocar, mas quer trocar para uma mercadoria. Não, só um pouquinho. Baseado no que está sendo dito... Ela não tem obrigação de trocar. Baseado no que está sendo dito, ela não tem obrigação de trocar. Mas se ela trocar, agora, vai ser uma cortesia. Se dispor a trocar, vai trocar. Cara, mas por assim, um troço com um valor menor, R$150 a menos. Não, aí ela, é isso que eu tô dizendo, ela não tem a obrigação de trocar, mas se ela resolver trocar, óbvio que ela tem que trocar pelo valor que a cliente que a moça pagou. Exato. Óbvio, se vai trocar, troca. Óbvio. A questão é essa, a pessoa foi lá, comprou um blazer por 300, agora quer trocar e o blazer vale 150. Aí não rola. É isso, vai no Procon, ou cara. Troca. Vai no Procon e resolve isso aí. Está se sentindo incomodado. Ou espera incomodado. O blazer voltar. Busca os seus direitos e isso aí, mas cara. Rapidamente se resolve. Mas a questão é essa. Não adianta procurar o Procon se a lei diz que a loja, o estabelecimento, não tem obrigação de trocar se o produto não tem defeito. Só um pouquinho. Mas acho que não está na lei esse caso, né? De, tipo, ter comprado por 300, enfim. Ah, qualquer consumidor que se sentir lesado aqui, pode procurar o Procon. A gente fez o que tinha que fazer, tá? Veio aqui e tocou no assunto, agora a gente tem que esperar a volta disso, ver o que, que a loja vai dizer, ver o que, que a cliente vai fazer. É porque nós já estamos brigando, que em casa não é nosso. O nosso papel aqui é só informar, cara. A gente não sabe nada de nada. É verdade, um mal de Parkinson pintando uma parede, vocês parecem. Que isso, homem? Querem arrumar as coisas, cago tudo. Só piora. Só sujo tudo. Então eu quero dar um toque pra galera que tá na hora de renovar o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, não deixe de pedir pro seu corretor. Desde que a gente começou a falar aqui em 1840 da HDI no Pretinho Básico, o que tem de gente, de ouvinte, economizando 15, 20% com a HDI, coisa que chega a bater na casa de R$500 de diferença de uma companhia para outra. Então não tem por que pagar mais caro. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro muito rapidamente, sem enrolação. HDI é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Pra acabar aí. Fazer as cantadinhas aqui. Vai lá, Geisa, então, manda. Vai chegar pra ela do lado, muito, muito, muito bonita, muito gatíssima. Obrigada, Rai. Vai dizer gatíssimas, eu não sou o papel, mas pode me amassar do lado. Gatíssimas, tu não é as placas, mas para o trânsito, sabe? Gatíssimas, gatíssimas, me chama de relógios que eu te tiro o atraso. Que isso, rapaz! São cantadinhas lá do Wagner, do Santos, que mandou pra nós, meu. Ué, vamos lá. Ah, tá bem, obrigado aí, tá, gente? Obrigado, meu compadre, obrigado a todo mundo que esteve conosco. Nesta hora feliz do Pretinho Básico, ficamos por aqui com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Nós vamos voltar às 18h. Esteja conosco mais uma vez. Vem aí o cabelo no espaguete. O que é hoje, Geiso? Eu liguei da loja da Nine, do seu Ronaldo, que eu quero que ele cuide da minha imagem. Ah, para. É mesmo? Sim, claro. Pô, que tá massa. Tá cuidando da imagem de todo mundo. Tem que cuidar. Eu só não quero ficar que nem ele, claro. Mas rola aí, meu. Tá bom, vamos ouvir.